CBN Entrevista, eu converso aqui no estúdio da CBN Foz com o Sérgio Vaz, ele que é ativista cultural, fundador de uma cooperativa cultural da periferia em São Paulo, a Cooperifa, e que veio aqui para Foz do Iguaçu nesta semana para contar um pouco dessa experiência e também dialogar com os representantes aqui da fronteira para ver aí o que é possível replicar, quem sabe, dessa experiência aqui na terra das cataratas e na tríplice fronteira como um todo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, como é que tá? Tudo bem? Tudo ótimo, prazer recebê-lo aqui no estúdio da CBN Foz. Você que desembarcou aqui na cidade, não teve ainda muito tempo para conhecer a nossa experiência aqui na região. E eu vou pedir até para você contar um pouquinho a respeito de como que é feito esse trabalho desta cooperativa, Cooperativa Cultural da Periferia em São Paulo, a Cooperifa. Como é que surgiu essa ideia? Bom, a Cooperifa ela completou agora 12 anos de atividades. Uma ideia simples, transformamos um bar na periferia de São Paulo em centro cultural e que há 12 anos se realiza um sarau com poesia com a comunidade. Isso gerou uma biblioteca comunitária e outras atividades culturais e fez com que a maioria dos jovens da região começasse a se interessar por arte, leitura. Os efeitos vocês conseguem sentir no dia a dia, medindo no dia a dia? Como é que você encara tudo isso? A gente percebe que muitos jovens voltam a estudar, continuam estudando, o que é muito mais importante. Alguns jovens terminaram a faculdade, fizeram tese de mestrado com a Cooperifa. Mas o que a gente sente na comunidade é a cidadania, é a literatura da cidadania. E o cidadão começa a transformar o bairro. E quem muda o bairro muda o município, assim por diante. A gente percebeu no dia a dia a mudança de cidadania das pessoas. Isso acontece numa cidade como São Paulo, que é a maior cidade do nosso continente, tem inúmeras realidades. E estamos aqui falando da nossa tríplice fronteira. Você vem aqui para Foz do Iguaçu para contar um pouco dessa história. Do convite que veio para você, do pouco que você já teve de contato aqui com a cidade, o que dá para perceber em relação até a essa experiência? Tem campo para trabalhar nessa área aqui em Foz do Iguaçu também? Ah, eu acho todo lugar. A gente faz poesia na periferia de São Paulo, no extremo sul de São Paulo, que já foi considerada a região mais violenta do mundo. A periferia de São Paulo hoje abarca mais de 60 saraus, disseminando assim uma nova literatura, chamada literatura periférica, ou marginal, suburbana. As pessoas começaram a se interessar, eu acho que é possível em qualquer lugar. Ontem o Sarau da Cooperifa recebeu um ônibus que veio do Rio de Janeiro, das favelas do Rio, do pessoal da FLUP. Então as pessoas começaram a se interessar por literatura, eu acho que a literatura cabe em qualquer lugar. Literatura hoje no Brasil, tanto o consumo da literatura como também a produção da literatura, ainda é visto como algo elitizado até? É, ainda é. O livro é muito caro ainda, né? O maior comprador de livros é o governo federal, né? As bibliotecas são inacessíveis. Em São Paulo, as bibliotecas escolares é patrimônio. E como é patrimônio, as pessoas não deixam pegar os livros mais caros, mais os melhores, né? Ainda é uma literatura, a literatura é uma arte elitista, né? Ainda não está no meio do povo. Se você viajar para outros países, você percebe que as pessoas estão lendo no ônibus, no metrô, em qualquer lugar. E no Brasil, por mais que você faça campanha, é difícil. Um país que não lê. Tanto faz a classe média, pobre, alta, é um país que não lê. Agora, quando falamos de literatura, obviamente a primeira coisa que vem na cabeça é o livro em si, mas a gente sabe que existem várias e várias formas, e inclusive formas virtuais até, né, de se trabalhar com a questão literária. É preciso até quebrar um pouco dessa visão clássica de que literatura significa livro ainda aqui no Brasil? Olha, eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem é explicar que literatura dá prazer, porque a juventude, quando acha que lê, diz que pensa que não vai dançar mais, não vai beijar mais, parece uma coisa do outro mundo. Até pelas outras atividades que existem e que fazem uma concorrência forte à literatura. Forte. Né? E eu costumo dizer nas escolas que quem lê chaveca melhor. Então acho que é isso, a gente precisa popularizar, desmistificar, dessacralizar a literatura. Literatura é uma arte como outra qualquer, que pode ser discutida num botequim, como nas grandes salas. É isso que a gente precisa fazer, fazer com que a literatura desça do pedestal e beije os pés da comunidade, do leitor. Tem que inverter o processo, né? Você mencionou a realização de inúmeros saraus literários lá em São Paulo. Como é que funciona isso, desde a escolha do lugar até a realização, seleção de obras, enfim, como é que vocês trabalham toda essa questão? Bom, primeiramente é o bar, na periferia o que mais tem é bar e igreja evangélica, então eu estou muito mais para o bar. E aí era uma ideia que assim, poxa, a gente está sempre reclamando e fazendo pouco. E nesse mesmo bar que a gente filosofava que o mundo estava errado, a gente começou a praticar o discurso. Bom, então se é isso que o governo nos deu, é isso que nós vamos transformar. Então, a gente começou a sonhar com as mãos, que é uma coisa, é partir para cima, reclamar como sempre e agir como nunca, né? Foi isso que mudou a nossa realidade, isso que tem mudado a nossa realidade. É agir, né? Mais agir do que pensar. E essa frase que você falou, na minha opinião, é emblemática, inclusive. Reclamar como sempre, agir como nunca. É. Falta um pouco de atitude na população brasileira. É, porque assim, não adianta você ter consciência, né? Tem que ter atitude também, né? Não adianta você ter consciência que é pobre. Tem que ter consciência que você tem que lutar para melhorar a sua vida. Então, acho que é isso que a gente foi fazendo. O governo, deixa o governo lá e aqui a sociedade vai se organizar. É isso que a gente fez. Se a gente ficasse esperando o centro cultural chegar lá, o teatro, alguma coisa, jamais chegaria. A gente conhece a realidade desse país. Então a gente começou a se transformar, a agir como se fosse uma pessoa de outro país. Você entendeu? Então isso é muito difícil, mas é uma coisa que está acontecendo que não foi imposta por ninguém. Nasceu no povo, nasceu na comunidade. Isso é muito poderoso. E esse seria um dos segredos do sucesso desse trabalho realizado, na sua opinião, o fato de ter nascido ali na própria comunidade? É, porque o Salão da Cooperifa, ontem, nós tivemos um ônibus do Rio de Janeiro, tivemos uma escola, tinha mais de 300 pessoas para ouvir e falar poesia. Isso para mim não é uma revolução, é evolução, estamos evoluindo, né? Quem sabe revolucionar. E as pessoas se apropriam daquilo, o Salão da Cooperifa não é meu, não é de ninguém, é da comunidade. Então isso é o mais importante. E não foi uma coisa inserida por uma ONG, pelo governo, nada. Ainda que a gente sinta falta desse tipo de apoio. Mas é uma coisa do povo. E quando é do povo, o povo cuida melhor. Estou conversando aqui na CBN com o Sérgio Vaz. Ele que é ativista cultural, fundador desta Cooperifa, Cooperativa Cultural da Periferia em São Paulo. São 12 anos já de atuação da Cooperifa? Completamos agora 12 anos de atividades culturais com uma mostra cultural que durou 9 dias, com cinema, teatro, dança, literatura. Gente como Zé Cabaleiro, Chico César, Mano Brown, Ed Rock, Marcelino Freire, Júlio Demir. Enfim, 12 anos nessa luta aí. E neste período todo, eu imagino que a principal dificuldade tenha sido até financeira? Não, acho que essa não é a maior dificuldade, não. A maior dificuldade foi convencer a comunidade a participar dos eventos, convencê-los a que literatura é uma coisa importante. A gente teve que criar algumas estratégias. Eu uso até uma estratégia do Leminski, distraídos venceremos, né? A gente mudar um pouco o foco, fingir que não está fazendo e fazendo. Então, eu acho que não foi o dinheiro, não é o dinheiro. O dinheiro para nós não é o mais importante. O mais importante é fazer com que aquele jovem leia, que ele se interesse por arte, se interesse por cultura. Nós temos um cinema em cima de uma laje, cinema na laje, até a pipoca de graça nós temos. E é difícil você convencer a pessoa a ir. A gente só exibe documentários. A gente tem agora Natal com livros, vamos distribuir 10 mil livros na comunidade. E o ano passado distribuímos 8 mil e era difícil a pessoa pegar o livro até de graça. Então acho que essa é a maior dificuldade para a gente. E a respeito até dessas dificuldades, das soluções encontradas para contornar todos esses obstáculos, enfim, nós vamos continuar conversando no próximo bloco, neste CBN Entrevista. Quem está aqui ao meu lado no estúdio é o Sérgio Vaz, ativista cultural, que veio lá de São Paulo para participar de atividades nesta semana aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Vamos a um rápido intervalo, na sequência tem o repórter CBN em Rede Nacional, já voltamos com a segunda parte desta conversa aqui na Rádio que Toca Notícia. CBN Entrevista, estou conversando com o Sérgio Vaz, ele que é ativista cultural, fundador da Cooperifa, a cooperativa cultural da periferia em São Paulo, uma cooperativa que existe já há 12 anos. Conversamos na primeira parte dessa entrevista um pouco a respeito de como é feito esse trabalho lá na periferia de São Paulo e também o Sérgio que veio aqui para a fronteira nesta semana para dialogar com representantes culturais daqui. Vamos falar um pouquinho a respeito do que pode ser feito aqui também na nossa região. Sérgio, você citou uma frase muito interessante. Eu destaquei uma das frases que você comentou ao longo da primeira parte da nossa entrevista e uma outra também que até o Paulino Motter, que estava conosco aqui, frisou, né, o que você disse, que quem lê chaveca melhor. Essa frase é um dos principais canais aí para convencer principalmente o público mais jovem a se interessar pela leitura? Olha, qualquer estratégia para que isso aconteça é bem-vinda. Isso faz parte de um projeto que eu tenho chamado Poesia Contra a Violência, onde eu vou bater um papo com jovens da periferia. E eu sinto quando você fala isso, a molecada se motiva. E a menina fala assim, mas e as meninas? Falam, quem lê não aceita qualquer chaveco. E dos dois lados também, a menina e o menino, né? Não, então, e a menina falou, quem lê não aceita qualquer chaveco, né? Então é isso, a gente tem um projeto chamado Várzea Poética, a gente patrocina 6 times de futebol. Os times têm que assistir o sarau. Isso faz parte das nossas estratégias. Agora, até porque, assim, o jovem, no geral, a gente repara que ele tem um preconceito contra a poesia, talvez até porque a poesia seja algo mais sentimental, em que você expõe sentimentos, pensamentos, e a fase da adolescência é uma fase complicada com relação justamente a essa questão. Quando vocês trabalham com este público, especificamente, como é que você tem visto até a questão da produção de poesias, de textos literários. Os jovens, além de ler, estão aderindo? Perdendo um pouco da vergonha, um pouco do medo? O que é o mais louco de toda essa história é que grande parte desses jovens acham que os poetas são aqueles caras que acordam de manhã e falam bom dia pro café, bom dia pro pão, bom dia pra geladeira. E aí você tem que mistificar isso, dizer que poesia é tudo, cara, tudo que você escreve. Aí você pode pegar uma letra do Zeca Pagodinho, uma letra do Daniel, uma letra do Mano Brown e dizer, ó, isso aqui é uma poesia. Colocaram música aí. Fazer com que eles entendam que a poesia é algo que pode ser feito em qualquer lugar. E a molecada começou sem a poesia. Viver de poesia é uma outra coisa, mas viver para a poesia é possível. Qualquer um pode escrever, todo mundo faz isso. É isso que a gente está tentando convencer as pessoas, a manusear a letra, sabe, dialogar com a palavra, expô-la. É isso que a gente está fazendo lá. E tirar também aquela noção de que do tempo para ler, por exemplo, de ter tempo para ler ou para escrever, que isso não é coisa de desocupado, né? Você pode aproveitar literalmente qualquer espaço, por exemplo, numa periferia que você demora para chegar de ônibus, por que não aproveitar o tempo no ônibus, né? Para ler algo. Mas é, todo dia vai vendo o mesmo cenário, né? A mesma coisa, e com o livro na mão ele virá outras janelas, né? Com certeza isso realmente é algo até de um spot, o tema de um spot que nós rodamos aqui na CBN, de que a literatura acaba abrindo outras janelas e proporcionando várias viagens. Poesia contra a Violência, o nome de um projeto que você vem trabalhando. Como é que funciona esse projeto? Olha, isso é mais ou menos o que eu estou falando aqui com você. Eu vou lá bater um papo, falar sobre poesia, recitar alguns poemas, fazer oficinas de poesia, fazer com que os jovens se interessem também por literatura. Porque é muito legal você falar assim, meu, é gostoso jogar futebol, é gostoso beijar na boca, é gostoso ir na balada e é gostoso ler. É preciso associar a literatura com essas coisas. Coisas legais. Então a gente faz oficina, faz saraus, faz com que eles leiam. Então é isso que está acontecendo lá, cara. O jovem não sabe que gosta de poesia. E a gente está indo falar que eles sabem, mostrar para eles que eles gostam. E até frisar também que a questão da poesia e da leitura é uma atividade como qualquer outra, né? Ela não tem uma diferença. Você não precisa realmente se afastar das outras atividades, por exemplo, não precisa deixar de jogar bola para acompanhar tudo isso, né? Não, e ela melhora todas as outras, né? É muito engraçado isso, tem jovem que para ele começar a ler, você apresenta livros de futebol para ele, biografias de jogadores, não sei o que, ele começa a ler por aí. Tem um moleque que é mais agitado, você apresenta literatura marginal. Aí tem a menina mais romântica, você apresenta uma poesia de Fernando Pessoa, um texto do Carlos Drummond. Se você acha que o moleque assim é mais do rap, você pega a biografia de Malcolm X, de Zumbi dos Palmares. Eu acho que são estratégias que a gente tem que usar, saber qual que é, porque às vezes o que eu leio não deve ser interessante para você. Então, eu lembro quando o meu primeiro livro que eu li eram Os Deus Astronautas, do Eric Van Danek. Que eu também li esse livro quando tinha 11, 12 anos. Pois é, a mesma história que a minha. E eu não entendi nada. Aí meu pai, percebendo a minha dificuldade, teve a sensibilidade, apesar de toda a simplicidade, de comprar livros infantis para mim. Então, não adianta você dar um livro do Nietzsche pro cara ler a primeira vez. Então acho que você tem que começar, sei lá, com Paulo Coelho, com Harold Robbins, né, com Sidney Sheldon. Essas coisas assim, para a pessoa pegar o gosto mesmo, com carícia, com gibi. Não importa, eu acho que depois que ele começar a ler, eu acho que existe aquela cobrança, né, com livros espírita. Ah, nego, critica o livro de autoajuda e tal. Não, é legal a pessoa ler o livro de autoajuda. É lógico que você não pode se aprofundar muito naquilo, mas o hábito da leitura começa assim, cara, parando, lendo e fazendo. E essas orientações, essas estratégias que você está compartilhando com a gente aqui, isso também pode ser aplicado pelos pais, por exemplo, com relação aos filhos, para puxar eles para o mundo das letras? Os filhos imitam os pais. Eu acho que até um pai, se ele tivesse novela na sala, ele pegar um livro e fingir que está lendo um livro e assistir a novela, cara, é justo. Porque uma professora esse dia perguntou para mim assim, como é que eu faço para animar meus alunos a ler? Eu falei, a senhora está lendo o quê? Eu falei, eu não tenho muito tempo para ler. Eu falei, vai ser difícil. Se a senhora não gosta de literatura, como é que vai fazer com que outra pessoa goste? Então, é isso. A gente, para incentivar as pessoas, tem que estar apaixonado, tem que estar motivado. Então, isso faz parte do nosso trabalho. Estar motivado, apaixonado por aquilo que a gente faz, né? Eu até posso falar até de uma experiência pessoal aqui, que o que mais me motivou a ter interesse para os livros foi justamente os pais, né? Quando, de repente, até faziam isso que você falou, viu? Fingiam, estavam lendo, mas enfim, foi o que mais me atraiu. Só que na minha época e na tua também, de infância, as opções eram menores, né? Tinha a televisão ali no centro da sala, o rádio num canto, enfim. Hoje em dia se tem entretenimento no celular, internet, enfim, são mil e uma plataformas. E muita gente critica, inclusive, a internet apontando que a internet está acabando com a leitura dos brasileiros. Eu já acho o contrário, eu acho que a internet está puxando muita gente para o mundo da leitura. Como é que você vê essa questão? Eu vejo da mesma forma. Nunca se leu e escreveu tanto. Imagina você que na minha época escrever uma carta era um parto. Hoje o moleque ele escreve no Facebook o que foi aconteceu no outro dia, é uma crônica, né? A gente pode não estar lendo coisas de qualidade, mas está lendo, está escrevendo. E possibilita também ter texto em todos os lugares. Por exemplo, eu tenho um blog, eu estou no Facebook, eu estou no Twitter, eu tenho um e-mail. Então hoje, queira ou não queira, eu tenho como difundir a minha poesia. É mais fácil nessa É muito mais fácil. Eu tenho um Facebook, eu vejo lá de molecada que curte, que não gosta. Então está lendo. Então alguma coisa está errada. Eu acho que a gente não pode ficar pensando que a gente está num outro século ainda. A gente tem que se adaptar. O mundo é esse. Ah, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Não. Isso é um problema nosso, que a gente não gosta, que a gente veio do outro século. Mas o mundo é assim, né? Tem que realmente... usar as ferramentas, né? Exatamente, as ferramentas estão aí, né? Estão aí, então tem que aproveitar. Eu acho que assim, hoje é mais fácil escrever um livro. Quando eu lancei meu primeiro livro em 88, eu não tinha nem ideia do que era o lançamento do livro. Teve salada de maionese com frango frito, cara. Olha aqui, nós estamos falando de 25 anos atrás. E hoje o cara escreve um livro, ele não precisa trabalhar num jornal, ele pode ter um blog dele. Então as coisas mudaram, né? Nem o livro, até muitas pessoas a gente conhece, né, pela internet, várias pessoas que escrevem contos, crônicas, poesias e são lidos por milhares e milhares de pessoas. Sim. E jamais escreveram um livro também. Escreveram um livro, né? Então hoje você necessariamente não precisa do crivo de uma editora. E é isso possibilita você ter leitores através do Facebook, através do Twitter, do seu blog, né? Agora, vamos até pegar um gancho aqui, já que você mencionava essa questão do digital. O que a gente percebe... Obviamente, é preciso uma adaptação, né? Não dá para escrever um texto formal. Uhum. Numa rede social, por exemplo, você vai ter um alcance menor do que um texto mais informal ou um trabalho com uma imagem e tudo. Como é que você vê o jovem de hoje em dia, ele, para ter interesse até pela produção, ele pode escrever da maneira mais informal, abreviando alguma coisa, buscando ser compreendido ali pelo público dele? O que é que você vê como mais primordial? Ele escrever tudo corretamente do jeito que ser ou conseguir passar a mensagem? O que é que você avalia? Olha, eu acho que é fundamental a gente saber o que é certo e dialetar do jeito que quiser, né? Do jeito que ele achar que é interessante, que o público dele vê. Eu não vejo problema algum. Eu não gosto de abreviação, mas eu acho que os dialetos, a gíria, eu acho que é muito importante a pessoa ter a sua forma coloquial de falar. Só que eu acho que é fundamental a gente saber o que é certo, o que é errado. Ter o conhecimento da forma formal. Ter o conhecimento da forma formal. Eu acho que primeiro, eu sei como é, mas eu escrevo como eu quiser. Por exemplo, quando a gente fala nós vai, é porque nós vamos mesmo. Então é basicamente isso. Assim, eu não vejo quando um grande empecilho. Se for necessário para isso, buscar um jovem, eu acho que isso é possível. Nós observamos agora, principalmente ao longo deste ano, um fenômeno que até então, podemos dizer até que estava adormecido, né, na população brasileira. A internet ajudou bastante nessa questão das manifestações, enfim, de trazer à tona debates que estavam realmente parados na sociedade. Trabalhando nas periferias como você tem trabalhado, pegando todas essas questões sociais, a produção de poesia, o trabalho da cultura na periferia, como é que você viu todos esses protestos, toda essa participação, engajamento do jovem nesses processos? Bom, quando eles falam assim, o Brasil está acordando, a gente nunca dormiu na periferia, né? Você sabe quando teve aquela coisa das balas de borracha, muitas mães da periferia ficaram até com inveja, né? Periferia é diferente, as balas não são de borracha. Ah, eu acho que é isso, você vai apertando, uma hora ninguém aguenta, e é preciso a gente se manifestar. É preciso dizer o que a gente pensa, é preciso mostrar para as pessoas que a gente não está satisfeito, né? Tanto faz se é do lado B, todo mundo tem que ir para a rua, opinar, dizer que não quer ou que quer. Isso é um direito cidadão, a gente não pode se discutir nossos direitos dentro de uma sala ao qual você não sabe nem como seu deputado vota, como seu senador vota. Eu acho que eu sou a favor do povo ir para a rua. Eu acho que nunca se votou tanta emenda, tanto projeto nesses dias. Então, eu acho que é isso, somos nós, né? Os pobres, os pretos, os ferrados, que estamos precisando de alguma coisa. Agora você vê agora, tem um helicóptero com 400 quilos de cocaína. Ninguém quer falar sobre isso, pô. Aí um jovem é pego com uma paranga de fumo, fumando baseado, ele toma tapa na cara, vai preso como traficante. Então alguma coisa tá errada nesse país. Então é preciso ir pra rua pra gente discutir essas coisas. O que é mais pesado é você fumar um baseado, que eu nem uso, mas... e você transportar 450 quilos de cocaína. Então acho que o povo foi pra resolver essas coisas. Foi para conversar entre si, porque eu acho que o mais difícil de aguentar para eles a manifestação é que as pessoas conversam entre si, né? Então acho que isso foi positivo. E as ferramentas essas de comunicação, o jovem já está conseguindo perceber o alcance que sua voz pode ter através de manifestações, sejam elas físicas ou virtuais? Essa geração não tem medo, cara. Eu sou da geração do medo, eu vim da geração da ditadura. A gente tem medo até da sombra, né, cara? Essa geração não tem medo, essa é uma geração mimada, arrogante, prepotente, mas que vai à luta, né, cara? É uma geração que não aceita o que nós aceitamos, eles não aceitam. As manifestações foram isso. E foi muito importante para nós, pelo menos em São Paulo, cara, que quando a polícia foi bater nas manifestações, que era classe média, que eles foram conhecer a polícia, que a gente já conhece há tantos anos. Por incrível que pareça, foi importante, porque eles começaram a ver quem é a polícia que tem em São Paulo, que age na periferia. Foi quando a classe média viu seus filhos sendo alvejados por balas de borracha, debaixo de cacetete, de pau, de gás. E a gente precisa acabar com esse estado totalitário. A gente vive numa ditadura, ninguém quer falar, mas a gente vive numa ditadura. E as pessoas não estão aguentando. Você vai apertando, você olha pra televisão, não é? No livro do Admirável Mundo Novo, né? Você olha pra televisão, mas tem uma coisa que te incomoda. Tá tudo feliz ali, mas você olha e tem uma coisa que tá incomodando. Eu acho que essa angústia as pessoas estão começando a colocar pra fora. Eu acho que a internet é um lugar que mesmo o cara que não tem coragem de ir pra rua, pelo menos ali ele se manifesta, ele dá sua opinião. E é um termômetro pro lado A, pro lado B, de saber como é que estão as coisas também, né? E você comentava que a região sul de São Paulo, que foi ali onde surgiu este projeto da Cooperativa Cultural da Periferia, a Cooperifa, lá na capital paulista, foi considerada durante muitos anos a região mais violenta do mundo. Já aqui, Foz do Iguaçu, e vamos falar especificamente do público entre 16 e 24 anos, durante 2 ou 3 anos consecutivos, Foz do Iguaçu foi a cidade mais violenta do Brasil para esse público. Até explicar aqui um pouquinho do processo de formação de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu foi uma cidade que até a década de 70 tinha 30 mil habitantes. De uma hora para outra, com a construção de Itaipu, questão de ampliações de comércio com o Paraguai, pulou de uma hora para outra de 30 para 180 mil habitantes. E os problemas a gente vê que estão aí até hoje. Tem também a localização geográfica, a fronteira, muitos bolsões de miséria mesmo aqui na nossa cidade. Como é que pode ser trabalhada uma experiência similar à da Cooperifa aqui na cidade de Foz do Iguaçu? Bom, primeiramente eu sou um cara que acredita na educação, cara, sabe? Educação de qualidade, né? Não é um depósito a adestrar crianças. Eu acredito numa educação de qualidade. Eu acho que fora a educação e aliado à educação, acho que é a cultura. Eu acho que a cultura tem esse poder de transformação. Porque a educação, se você analisar, as pessoas que roubam esse país são pessoas bem educadas, estudaram nos melhores colégios. Mas aliada à cultura, eu acho que traz cidadania. Eu acho que é uma diferença muito grande. Eu acho que é uma ferramenta para ajudar esse jovem. É ele praticar arte. Não para que ele, não como uma ONG, que ele vai virar um batuqueiro, vai virar um capoeirista, vai tocar berimbau, nada disso. Como cidadania. Para si mesmo também. Para si mesmo, como cidadão. A literatura, o nosso projeto não é para criar poetas, é para criar leitores. Então, se eu conto daquele cara, vou ensinar futebol lá para a garotada para ele tirar ele do crime. Não é isso. Eu acho que você não pode vender essa ilusão. Você tem que transformar as pessoas em cidadã. O cidadão é que muda o bairro, o cidadão é que muda o município, o cidadão é que muda o país. E se a gente não trabalhar isso, eu acho que é pegar dinheiro do governo e criar ONGs e mais ONGs e mais ONGs e mais ONGs e não vai mudar em nada. Desse trabalho que vocês realizam já há mais de uma década, você colocou muito bem a questão de que talvez não, o mais importante realmente é você formar leitores, pessoas que com essa leitura consigam ampliar os próprios horizontes. Muitas vezes precisamos de exemplos, casos concretos para que consigamos mudar outras realidades. Nesses 12 anos de trabalho, tem algum caso emblemático que você consiga citar aqui para entre tantos que eu creio que tenham aparecido na Cooperifa? Olha, uns 6, 7 anos atrás, nós fizemos uma peça de teatro antes do sarau. E um senhor da comunidade perguntou assim: Sérgio, o que vai ter aqui? Eu falei, vai ter o teatro. Mas ele falou, como assim o teatro? Eu falei, o teatro. Mas o teatro vai vir aqui? Eu falei, vai. E ele, mas o teatro? Era tão difícil explicar pra ele. E aí eu fiquei olhando ele, assistindo a peça ali no bar, ali, tomando um rabo de gala, a senhora dele tomando uma Coca-Cola. E no final ele olhou pra mim e falou, meu, obrigado. Eu falei, por quê? Eu poderia ter morrido sem nunca ter visto o teatro. E é muito louco que as pessoas estão morrendo sem nunca ter ido ao cinema, sem nunca ter lido um livro, sem nunca ter feito uma faculdade, né? Sem nunca ter tido um trabalho decente. Eu acho que o nosso trabalho é isso, é para que as pessoas não morram sem ter acesso à arte, à cultura. Então essa é a diferença do nosso trabalho. E existe até aquela música de protesto dos Titãs lá na década de 80, né? Que a gente não quer só comida, quer também diversão e arte. É por aí o trabalho? É por aí. Eu acho que é por aí. Eu acho que o pobre é o cara que adora um Deus chamado trabalho, cara. E ele precisa dessa dose diária de ilusão, da arte, para poder sobreviver. Porque sem a arte, meu, é impossível sobreviver, cara. E na minha opinião, você pega 2 horas para ir no trabalho, mais 2 para voltar, e mais 2, são 14 horas trabalhando, cara. Eu acho que se você não tiver direito ao teatro, a um filme, a uma dança, a um cinema, a uma poesia, uma leitura de um livro, você tá pronto para ser cooptado, cara. E cooptado assim, pelo destino, cara, o que é coisa pior, achar ser presa fácil do destino. Eu acho que é legal quando você tem as coisas nas suas mãos, é você que decide. Quando eu falo quem lê enxerga melhor, eu digo assim, agora você sabe assinar um cheque, agora você sabe pra onde esse cheque vai, você sabe pegar um ônibus, sabe pra onde o ônibus vai. Você vai votar num cara sabendo quem é o cara. Mesmo que seja um ladrão, mas você sabe quem é, você não pode dizer que foi enganado. Eu acho que é isso, cara, a gente precisa acabar com esse analfabetismo, não é? Esse analfabetismo da vida. As pessoas precisam tomar conta da sua própria vida, assim. Façam o que façam, mas saibam o que é certo, o que é errado. Eu faço errado, mas sei que está errado. Eu acho que a gente, na comunidade, a gente não quer mais gente inocente. Não quer mais o coitadinho. A gente não pode mais trabalhar criando profissionais da vitimização. Ah, eu sou vítima, eu sou coitado. A gente já sabe que a gente está morando numa comunidade ruim. Tá, e aí? Não vamos fazer o quê? Essa é a nossa ideia. Como é que a gente vai mudar isso? Saber, a gente já sabe. Agora, como é que vai mudar? Um processo de libertação. É, eu acho que a pessoa... É difícil você libertar outra pessoa, mas é possível que você fale assim, é possível se libertar. O que está acontecendo é que as pessoas estão descobrindo sua vida por si mesmo, do seu jeito, na sua forma. Não existe um líder que diga, ah, agora você levante e ande, né? Mas é você mostrar várias coisas, você mostra cinema, você mostra teatro, você mostra dança. Várias coisas que alguma coisa ela tem que se identificar, não é possível. Alguma coisa tem que se identificar. Para que a gente tire essa mordaça, meu, sabe? Essa... Desanuviar a cara das pessoas, cara. Sérgio, sua passagem aqui pela fronteira acaba, infelizmente, sendo breve, né? Você foi convidado para participar do projeto Diálogos de Fronteira do Instituto Polo Iguaçu, contar um pouquinho dessa experiência e também conhecer um pouco das experiências locais. É, até temos experiências aqui na cidade de Foz do Iguaçu, no bairro Cidade Nova, o pessoal tem uma biblioteca comunitária, enfim, são vários trabalhos realizados aqui em Foz. E para aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora, nesse momento, aqui na CBN, eu vou abrir um espaço aqui. Quem tem interesse em saber mais a respeito dessa experiência da Cooperifa, a Cooperativa Cultural da Periferia, enfim, todo o trabalho realizado nessa instituição, como é que pode entrar em contato com vocês, conhecer um pouco mais esse trabalho na internet, enfim, quais são os canais para comunicação? A gente mantém um blog que é colecionadordepedras2.blogspot.com. E a gente tem algumas páginas no Facebook também, que acho que é mais direto ainda. Daí no Facebook, só digitar Cooperifa? É, Cooperifa, _SP@gmail.com, e tem algumas páginas lá. E aí já consegue, inclusive, interagir com vocês através de lá. Exatamente. Conversei neste CBN Entrevista com o Sérgio Vaz, ele que é ativista cultural, trabalha neste projeto fundador da Cooperativa Cultural da Periferia, a Cooperifa, veio aqui para Foz para contar toda essa experiência. Enfim, esperamos que deixe frutos aqui na cidade, esperamos realmente que frutifique toda essa experiência. Sérgio, muito obrigado por essa participação aqui na CBN e sucesso em todo esse trabalho desenvolvido. Eu agradeço também o espaço aqui e espero todos que a gente consiga colher frutos juntos, né? É isso aí, um grande abraço. E essa conversa na íntegra estará disponível daqui a pouco no nosso site cbnfoz.com.br. Na sequência, você continua na programação da CBN Foz, tem o CBN Turismo, apresentação de Cristina Pinheiro. É um instante só e já estamos de volta com a programação local aqui na rádio que toca notícia.